Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início a este primeiro bloco com mais novidades aqui no Frigideira Acústica, com mais bandas que ainda não passaram aqui pelo nosso programa. A começar por Argonautas do Som, Tragédia de um Beija-Flor, eles que são de Leme, São Paulo. Depois tem Sociedade Crua, Crias Mecânicas, eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na sequência tem Universo Reciclado, Mundão Véi, eles que são de Vila Velha, Espírito Santo. Depois tem Bornes, Cobaia, eles que são de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Na sequência tem Ordem Hermética, O Albatroz, eles que são de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E para finalizar o bloco, vamos de Plano 13, Berlinda, eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Thank you. We'll be right back. seco ali, como vai plantar? Quem vai semear pra você e pra mim? Ô mundão velho, ô mundão velho, ô mundão. Ô mundão velho, ô mundão velho, ô mundão. Ô mundão velho, ô mundão velho, ô mundão. Ô mundão velho, ô mundão velho, ô mundão. Sonha com a sorte. Que arremedo. Sair do céu sem senhora pra voar. Porque a revolução já tá pra chegar. Sair do zero a zero, revolução tá pra chegar. Sair do zero a zero, revolução é reciclar. Sair do zero a zero, revolução tá pra chegar. Sair do zero a zero, revolução é reciclar. Quase sem querer, te proponho amor com início, meio e sem final. E essa dura dor que dura, o amargo cura sem você. E o velho coração atura e já acha isso tudo normal. Meu prazer é breve, e eu mais breve ainda. Pra que não haja despedidas, abro e não fecho aspas. Eu sou esse labirinto, só com porta de entrada. Seja então bem-vinda ao mundo onde a perfeição não basta. Eu sou cobaia da solidão. Meu coração já não aguenta mais. Vazio feito, luva sem mão. Paz é só cartaz. Cobaia da solidão. Meu coração já não aguenta mais. Vazio feito, luva sem mão. Caída ao chão, essa paz, essa cobaia da solidão já não aguenta mais. Vazio feito, luva sem mão. Paz é só... sonho mais grande a cada segundo. As nieblas chegando em la mitad del dia. Madre de Deus, Ave Maria, salva nuestras almas en este olvidado rincón del mundo. Viene sobre el mar como la propia muerte, cortando con la guadaña que son sus vientos. Las aguas se agitan furiosos tormentos, la fe y la valentía definirán nuestra suerte. Cuando Iudex, Ex, Venturus, Cota, Estricta. galera do skate, pra galera do rock, pra galera do surf, pra galera do hip hop, pra galera do skate, pra galera do rock, pra galera do surf, pra galera do hip hop. Vou ver quem me quer bem, não tem pra ninguém. Embora que o tempo passe, voa mais de 100. Quando me encontrou, foi pra falar de amor. Bagulho quando é comprado, tem nenhum valor. O certo é errado, caminho lado a lado. Uma escolha certa, requer muito cuidado. Requer muito cuidado. Muito pra falar, pouco tempo ainda me resta. Interessante entre nós dois é não ligar pra pressa. Momentos juntos que não vamos esquecer. Nem me lembro quanto tempo estive sem você. Dando duro na vida, ficando noite sem claro. Meu pensamento é sempre estar ao seu lado. Yeah, é sempre estar ao seu lado. Vou ver quem me quer bem e não tem pra ninguém. Embora que o tempo passe, voa mais de 100. Quando me encontrou, foi pra falar de amor. Bagulho quando é comprado, tem nenhum valor. O certo é errado, caminho lado a lado. Uma escolha certa, requer muito cuidado. Requer muito cuidado. Força, vai na fé. Aposta a tua vida e seja o que Deus quiser. Quando me encontrou, foi pra falar de amor. Bagulho quando é comprado, tem nenhum valor. Eu sempre fui alguém que fez tudo que alguém podia fazer. Pois eu sei que com você eu vou a muito mais de 100. Eu sempre fui alguém que fez tudo que podia pra te ter. Pois eu sei que com você eu vou a muito mais de 100. Pode crer, eu vou com tudo, eu piso firme, eu vou na fé. Vou ver quem me quer bem e não tem pra ninguém. Embora que o tempo passe, voa mais de 100. Quando me encontrou, foi pra falar de amor. Bagulho quando é comprado, tem nenhum valor. O certo é errado, caminho lado a lado. Numa escolha certa, requer muito cuidado. O que há muito tempo está gravado em mim. Hoje você vai ouvir. Não importa o que irão dizer. Só eu sei que eu nunca esqueci você. Você não sai de mim. Não sai de mim. Não, não, não. Não sai de mim. Não sai de mim. Não, não, não. Comprei ideia de sair por aí. Só de tocar, tentando me divertir. Fazendo som que cause influência, que levante a moral, que traga consciência. Bora firmando nessa, meu irmão, venho te falar. Os brother da plano 13, vamos detonar. Pro lado é bom, pro outro é bar, 100% sem desanimar. A gente é louco, espera pouco, mas a gente sabe muito bem que quer. Na vida pra crescer não existe outro jeito. É vivendo, crescendo e mantendo o respeito. No som trago meu orgulho, minha dignidade. Sabedoria, a palavra-chave pra viver a mil nesse mundo doidão. Sair ilesos que apresento ruizão. E tento te derrubar de tudo quanto é jeito. Sobrevivi lá na quebrada e tenho duro meu queixo. De tanto dar minha cara pra bater. Já vivi, venci, sei muito bem o que fazer. Quem me quer bem, não tem pra ninguém. Embora que o tempo passe, voa mais de 100. Quando me encontrou, foi pra falar de amor. Bagulho quando é comprado, tem nenhum valor. O certo é errado, caminho lado a lado. Numa escolha certa, requer muito cuidado. Requer muito cuidado. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, porque você se esquece que frigideira também tem tampa. Vamos dar início a este segundo bloco dedicado aos nossos apoiadores. A começar pela Balbúrdia Records, punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras.

semana. Sonhos que vivi hoje são apenas cinzas. Me fazem lembrar das minhas noites frias. Quanto tempo faz desde aquela vez que me faltou o ar para poder vencer? Agora tanto faz, não quero nem saber. Medo de tentar ainda prevalecer, pois não é tão ruim viver só por viver. Sei que triste é o fim, vou dizer que a todo instante eu me flagro a desejar. tudo parecia bem. Mas os seus gritos arrancaram minha paz. Agora tanto faz. São essas dores e alguns amores, um perfeito caos. Longe de tudo, portas que me levam. Já distantes não me tocam mais. Agora tudo está em paz. Sem pés na alma, quero tudo em minha palma. Bem, mas os seus gritos arrancaram minha paz. Agora tanto faz. Longe de tudo, portas que me levam. Me levo até um mundo cruel. Seus gritos já distantes não me tocam mais. Cerveja. Então diz. sempre uma competição. Ou você se enquadra na sociedade, ou então leva uma vida de cão. Então diz, o que você quer que eu faça? Se essa vida só me dá porrada, dia após dia, só quem me ama é cachaça. Eu tentei, fiz tudo pra virar o jogo. Abertas, lavadas com aguardente, pra embriagar um coração tão inocente. E já não sabe mais o que é certo ou errado. A ver sua solidão cada vez mais isolado. Banquetes luxuosos regados a veneno, em doses cavalares, e a cada dia vão morrendo. Mas a morte é uma fase, não tem medo de morrer. Brincam entre si e se tem medo de viver. Por aí sozinho, mas sei que nunca estou só. A escuridão cobre o caminho, até o nascer do sol, trazer de volta a esperança. Rosto coberto pra não ser reconhecido, fugindo de si mesmo sem ser bem sucedido, contemplando o horizonte, pensando no futuro, pensando se me preservo ou me arrisco e me aventuro. Palavras escritas que ninguém pode ler, mensagens implícitas que ninguém vai entender. Histórias de vida travestidas de romances, rimas forçadas

E este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não fiquem tristinhos, porque semana que vem tem mais para vocês. Mas esta semana ainda tem, e todas as semanas tem também, às quintas-feiras, às 21h12, nesse palíndromo maravilhoso, o programa Tautocronia, com a apresentação de Márcio Dias, Patrícia Schack e Tio Beiço. Com transmissão pelo canal do YouTube do Rock Nativa, pela Rádio Putzgrila e pela Rádio Interessante. Não percam o programa Tautocronia. E agora fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Oitava nota? O sistema musical ocidental se baseia numa escala tonal diatônica. O padrão são 7 notas musicais que, juntamente com os acidentes, nos fornecem 12 diferentes sons na escala. Porém, sabemos que existe uma infinidade de sons no universo. Pesquisas feitas em Dáquila revelam que existe uma oitava nota musical ainda ignorada nos meios acadêmicos, intitulada Kaw. Essa pesquisa ainda está em andamento, mas sabemos que a nota Lá já teve várias frequências ao longo da história, todas localizadas em uma janela que vai de 400 a 450 Hz. Um grupo de músicos pesquisadores consideram que a frequência adequada nos instrumentos musicais é a que registra 432 Hz, que consolida as notas musicais com a frequência universal. Na sequência, falaremos mais sobre isso, e as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.